Zinquinet Fibra. Rua Getúlio Vargas, em frente ao cartório de Maria Joaquina. Telefone 989-8313-7880. Zinquinet Fibra. Sua melhor conexão está aqui. Você, proprietário, produtor rural. O georreferenciamento de imóveis rurais e a certificação do INCRA é obrigatório nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento, transferências, ações judiciais e qualquer alteração de matrícula e modificação de área. A Lei 10.267/2001 estabelece prazos de acordo com o tamanho de sua propriedade. Dentre as vantagens do georreferenciamento estão a valorização do seu imóvel, obtenção de financiamentos bancários, maior segurança contra litígios, além de informações precisas sobre a posição e dimensão de sua área. Para mais informações e orçamento, entre em contato com Ronilson Mendes, agrimensor credenciado junto ao INCRA. Fone 98-98533-3451. Prestação de serviços de agrimensura e topografia em Penalva e região maranhense. Sabe onde a população de Penalva e região economizam na hora de fazer suas compras? No Bebeco Supermercado. Lá você encontra qualidade e economia todo dia. São produtos de qualidade em todos os setores. Gêneros alimentícios, utilidades do lar e as ofertas imperdíveis todo dia. O dia todo. Não tenha dúvidas na hora de comprar barato. O lugar certo é o Bebeco Supermercado. Somos Bebeco Supermercados. Distribuidora Bebeco. Arroz Bebeco. Arroz Bebequinho e Bebeco Distribuidora de Água. Distribuidora de água mais barata da região. Bebeco Supermercados. Rua Joaquim Marques, 341, Centro de Penalva, Maranhão. O mais barato da Baixada Maranhense. Bebeco Supermercado, o filho do rei. Grupo João Rafael. Operação Detona Preços Casa em Sampaio, onde você economiza de verdade. Refrigerador Consul 261 litros de gelo seco, só 199 da parcela. Máquina de lavar Vank lava até 12 quilos, só 69 mensais. Cama Box Topazio Casal, molas ensacadas de 1.700 por apenas R$ 1.249 à vista. É uma cama box de molas ensacadas por apenas R$ 1.249 à vista. Há mais de 40 anos fazendo parte da história da sua família, a Lojas Nordestina está sempre inovando, com promoções irresistíveis, novidades e preços que cabem no seu bolso. Pensando cada vez mais em oferecer qualidade e aconchego para o seu lar, a Nordestina dispõe de uma infinidade de móveis, eletros e utensílios com os menores preços. Tudo parcelado no carnê ou em até 18 vezes sem juros no cartão de crédito. Na Nordestina você tem correspondente Bradesco Express para saques, pagamentos, abertura de contas ou solicitar empréstimos consignados e pré-aprovados. Fique por dentro das nossas promoções e novidades através do Instagram e Facebook ou WhatsApp 98996012664. Lojas Nordestina, você faz parte dessa história. Olá, somos a Odonto Company Penalva. Estamos sob uma nova administração e trabalhando cada vez mais para melhor atender nossos pacientes. E pensando nisso, ampliamos nossos serviços e oferecemos todos os procedimentos voltados à saúde da sua boca. É isso mesmo, desde a limpeza, a obturação, aparelho, implantes, facetas em resina composta, facetas premium, clareamento, botox, harmonização facial e tudo quanto você precisar. Venha para a maior e sorria conosco. Estamos localizados na Rua Celso Magalhães, Centro. Nosso telefone é o 98-98525-8815. Terceiro festejo tradicional do Cantinho RV Moraes, no povoado Lagoa Mirim, Penalva, Maranhão. Dia 19 de agosto, a partir das 17 horas. Animação, som de farra. Ciele Silva. Vai embora da minha vida, o que é que eu chamo? Godinho Saliente, Rômulo Baladão. Rômulo Baladão. Eu não sou só tecla de escada. Patrocínio, Lojas Nordestina, Fera Diniz, Rosinha Lancheira, Chancho Peças, Depósito Batista Simas, Telé do Jaraguaia, Moraes Água e Frigorífico JJ, do Povoado Jacaré, Sonorização Mega The Lion, Organização Raimundo e Vanusa. Você tá achando que eu sou tira-gosto? programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, mais um fim de semana e nós aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil e de Cabo Verde também, com nossa uma hora cheia de baboseira especialmente pra você. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila e vamos às atrações de hoje. Hoje tem quadro novo, quer dizer, nem tão novo assim, né? É o Doutor Bizonho, o chefe mais zangado do rádio. Vamos falar também da onda de inteligência artificial que chegou até nas atendentes de telefonia, pois é. E vamos tocar muita música atendendo também o seu pedido pelo nosso Bodega Zap, que é este aqui, anote. DDD 89 99992 7022. Exatamente, não seja um ouvinte silencioso, é o que eu sempre falo, aguardo a sua participação, hein? A locução, roteiro, seleção musical, trabalho os técnicos são meus e Anjos da Silva, com a participação dos amigos da Litoral TV no quadro do Doutor Bizonho. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Um policial manda parar um carro. O condutor vinha acompanhado com a sua mulher e sua sogra. O policial disse: "Parabéns, o senhor foi o único condutor que não passou do limite de velocidade. Por isso, acaba de ganhar um vale de R$1.000. O condutor fica maravilhado e agradece. E o policial pergunta: "O que que você pensa em fazer com esse dinheiro?" E o motorista responde: "Eu vou aproveitar e tirar a carteira de motorista." E o policial fica espantado ao saber que ele não tinha habilitação. A mulher, dando conta da burrada do marido, diz: "Desculpa, meu marido só diz essas coisas quando está bêbado." O policial fica ainda mais perplexo ao descobrir que o motorista estava em estado de embriaguez. E a sogra, do banco de trás, diz: "Eu disse, carro roubado não vai muito longe." Moral da história: a verdade sempre aparece, nem que seja prestação, mas aparece. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Muito bem, começando a nossa parte musical aqui na Bodega do Maguila, saudando todos vocês que nos acompanham em mais de 26 estados, muitíssimo obrigado pela sua audiência, vai participando, hein? 89 99992 7022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89 99992 7022. Maravilha, vamos começar pra cima, vou trazer The Fevers, D-I-S-C-O, depois eu trago Gino e Geno, que eu tô fazendo aqui, e fechando a sequência, Nando Cordel, Pague Meu Dinheiro, três carimbadas pra começar, e muito bem, a minha, a sua, a nossa, Bodega do Maguila, aumente o volume. Ela é o DPS.

E leva e paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. E leva e paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. Você falou que era um sujeito direito, todo cheio de respeito, um tremendo cidadão. Se combinou, ficou tudo acertado, o negócio fechado na maior satisfação. Passou um dia, outro dia, 20 dias, eu fiquei dia com dia, você não apareceu. Ó, meu amigo, eu sou um chefe de família, tenho um filho e duas filhas, vem trazer o que é meu. Paga o meu dinheiro, paga o meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro, paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. A gente esquece que isso aqui é uma passagem, que a gente perde a carne, mas não perde a alma, não. Quem deve paga, isso é fato consumado. O senhor tá atrasado, faça a sua obrigação. Agora pense você lá na outra vida, num lugar quase tranquilo, começando a se fazer. E de repente chega alguém na sua frente e o senhor fica espantado com o que ele vai dizer. Paga o meu dinheiro. Pague, paga o meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. Eu gostaria se isso fosse com você. Se você quiser saber, se coloque em meu lugar. Faça pros outros que queria pra você. Essa regra é um dever, faz a gente se tocar. Dê um aviso, um alô, um telegrama. Não esqueça minha grana, manda um cheque, pode ser. Senão eu boto essa música te lembrando todo dia, toda hora, pra você não esquecer. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. Um belo dia eu entrei, foi numa fria, fui cobrar o que devia, vejo o que me aconteceu. O cara disse, meu amigo, tem a pena, eu saí de uma safena, quem vai te pagar é Deus. Já me tomaram com a roupa e a casinha, a TV e a galinha, já não sei o meu destino. O que me resta, o sonho, pode levar o que eu tenho pra te dar, é nega, velho, os meninos. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Paga e paga o meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Paga e paga o meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Paga logo o meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. O melô do pão duro, o melô do veaco. Nando Cordel, pague meu dinheiro. Antes eu toquei Gino e Geno. Rapaz, é uma pena, né, que a dupla esteja separada. Um dia eu tenho fé que eles vão voltar, né, que eles vão fazer as pazes. Gino e Geno, eles cantaram pra gente Que Eu Tô Fazendo Aqui. E abrindo a sequência, The Fevers, D-I-S-C-O, versão da banda Ottawa, lançada em 1980. É isso aí, a Bodega do Maguila sempre com a melhor playlist. E nós vamos agora, pra tapar buraco, né, já que eu tô sem ideia pra quadro, eu vou trazer aqui um quadro que a gente fez antes mesmo da Bodega entrar no ar, na época do podcast Metrô Litoral. Né, eu e alguns amigos da Litoral TV, eles autorizaram a gente exibir aqui, então nós vamos exibir, tá? É uma paródia aí de um quadro que vocês aí conhecem, sabem de quem se trata, então é paródia, tá bom? Não precisa ficar zangado. E não estranhe se tiver muito pi, porque o original já tem, nós colocamos mais ainda, tá certo? Espero que vocês gostem, se gostar a gente faz mais deles, tá bom? É o Dr. Bizonho, o chefe mais zangado do rádio, mais ranzinza do rádio, que vem chegando aqui na sua Bodega do Maguila. Pô, meu, que saco esses documentos, vou ter que trabalhar até tarde. Meu, que porra, deixa eu ver aqui. Ah, não, meu, tô atrasado. Que pariu, meu, vai logo. Vamos, porra. Boa tarde, Dr. Bizonho. Vai tomar no c... Anda, filho da p***! Vai logo, meu! Boa tarde, senhor. Gostaria de algo? Não quero conversa não, meu. Bota 20 de crédito nesse número aqui, ó. É, tá bom, né? Pronto. Calma, amor. Não precisa beijar ninguém. O teu crédito já tá chegando. Doutor Bizonha. Meu, cabreiro, meu. Eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda. Começando pelo banco. Ah, que saco! Vou ter que ir a pé, então. Ah, meu! Gato preto, pô, azar! Ah, vai se f***! O que foi que eu fiz pra tu, Karma? Pronto, pelo menos agora termina mais rápido. Já tô aqui no banco. Ah, não, meu! Vá se f***! Com licença, eu deixei pra cair uma moedinha aqui do lado, posso pegar o pintinho? Ah, ok, né, meu? Obrigado, otário. Ah, meu, roubaram minha fila, tinha como esse dia ficar pior? Parado, só que um assalto, p***. Ah, não, meu, p***, Karma. Vai, tiozão, pode passar um negócio aí, tá ok? Passar o quê, meu? Eu tô no banco, eu vim pegar coisas, no momento eu tô vazio. Que negócio você quer tirar de mim? O que eu quero? Eu quero o seu riso. Isso aqui é um assalto solidário, onde nosso único objetivo é trazer amor e alegria. Nesse mundo tão triste, cheio de responsabilidades, as pessoas se esqueceram do princípio humano mais básico, o de rir. E é por isso que nós viajamos por todo o Brasil roubando risos de todos os necessitados. Venha você também, seja um assaltante do riso. Do riso. Aê, muito bom mesmo. Fuku beleza! Quer ouvir mais historinhas? Então vai tomar do Giru. Três dicas para viver melhor: tomar banho gelado, comer de frente para a parede e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Tá aí, você curtiu o Cucu Beleza, Doutor Bizonho? E aí, gostaram do quadro? É, espero que sim. Se não gostaram, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. Vamos agora pro nosso primeiro intervalo, é o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, e daqui a pouco vamos mandar abraços pro povo, atender os pedidos, porque é muita coisa acontecendo aqui na sua Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, que vai pra um breve intervalo, 2 minutinhos, sai daí não! A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Seu empréstimo consignado agora está mais perto de você. Chegou o Edson Empréstimos. No Edson Empréstimos, você encontra as melhores e menores taxas. Realizamos empréstimos para aposentados, pensionistas do INSS. Aproveite para realizar o seu consignado com quem mais entende do assunto. Ligue já e faça sua simulação pelo fone 98266-3766. Edson Empréstimos está localizado na rua Getúlio Vargas, Edson Empréstimos. As melhores condições de crédito em um só lugar. Aproveite suas férias sem esquecer da manutenção da sua moto Honda. Peças genuína Honda é só na oficina da Alvorada Motos. Sapatas, transmissões e pastilhas de freio, pneus de todos os modelos, óleos para motores, SAE 10W30 semissintético, troca de óleo com mão de obra gratuita e checklist feito na hora para o cliente. Capacetes marca Honda com preços imperdíveis oferecidos em nossos balcões e oficinas. Oficina da Alvorada Motos, 27 lojas em todo o Maranhão. Você é proprietário, produtor rural. O georreferenciamento de imóveis rurais e a certificação do INCRA é obrigatório nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento, transferências, ações judiciais e qualquer alteração de matrícula e modificação de área. A Lei 10.267/2001 estabelece prazos de acordo com o tamanho de sua propriedade. Dentre as vantagens do georreferenciamento estão a valorização do seu imóvel, obtenção de financiamentos bancários, maior segurança contra litígios, além de informações precisas sobre a posição e dimensão de sua área. Para mais informações e orçamento, entre em contato com Ronilson Mendes, agrimensor credenciado junto ao INCRA. Fone 98-98533-3451. Prestação de serviços de agrimensura e topografia em Penalva e região maranhense. Terceiro festejo tradicional do Cantinho RV Moraes, no povoado Lagoa Mirim, Penalva, Maranhão. Dia 19 de agosto, a partir das 17 horas. Animação, som de farra. Ciele Silva. Vai embora da minha vida, o que é que eu chamo? Godinho Saliente. Rômulo Baladão. Rômulo Baladão. Eu não sou só tecla de escape. Patrocínio, Lojas Nordestinas, Vera Diniz, Rosinha Lancheira, Chancho Peças, Depósito Batista Simas, Pelé do Jaraguaia, Moraes Água e Frigorífico JJ, do Povoado Jacaré, Sonorização Mega The Lion, Organização Raimundo e Vanusa. Você tá achando que eu sou tiragosto? Operação Detona Preços Casa em Sampaio, onde você economiza de verdade. Refrigerador Consul 261 litros de gelo seco, só 199 na parcela. Máquina de lavar Vank lava até 12 quilos, só 69 mensais. Cama Box Topazio Casal, molas ensacadas de 1.700 por apenas R$ 1.249 à vista. É uma cama box de molas ensacadas por apenas R$ 1.249 à vista. Agora em Penalva, você conta com a fábrica de carimbos no Cometa Sati. Carimbos prontos e personalizados. Traga sua ideia que transformamos em carimbos. Carimbos de assinatura, CNPJ, pago, recebido, entregue, liquidado, contabilizado, lançado. Carimbos de aprovado, conferido, caixa, urgente, à vista, a prazo, arquivado e muito mais. Fábrica de carimbos em Penalva. Carimbos para advogados, professores, contador, carimbos de bolso, carimbos para comércios, carimbos para sacolas e outros. Venha fazer seu carimbo na Lan House Caçulanete, no prédio do Cometa Sat em Penalva. Carimbos prontos e personalizados. Cometa Sat Carimbos. Traga sua ideia que transformamos em carimbos. Fone 98-984-59-9072 ou 98-981-52-5420. Cometa Sat Carimbo. Alô, galera de Penalva e região! Vem aí! O tradicional festejo de São Gonçalo, São Benedito e Divino Espírito Santo. Nos dias 7, 8 e 9 de setembro, na residência de Veriano. Dia 7, inicia com o ensaio de baile de São Gonçalo. E à noite, tambor de São Benedito. Dia 8, ensaio de baile e toque de Divino Espírito Santo. Ai, boa noite, boa noite. E dia 9, para encerrar em grande estilo, temos ensaio de baile. Durante o dia, som de orquestra com Raimundo Luiz. À noite, representação do baile de São Gonçalo. E logo após, banda Stargil. As pessoas da cidade dizem que eu sou louco. Banda Stargil ao vivo. Mas como posso não amar esse garoto? E você é o nosso especial convidado. Organização Feriano. Boa, boa. Desse mundo criticar. Já pensou como deixar seu pai mais feliz no mês dos pais? Não? Fique tranquilo que a Lojas Nordestinas já pensou em tudo e vai ajudar nessa missão. De 1º a 31 de agosto, você pode presentear seu pai em grande estilo com a promoção Meu Pai é Nota 1000. Confira! Durante todo o mês de agosto, você compra tudo em até 10 vezes no carnê sem juros ou em até 15 vezes no cartão. E na compra à vista tem desconto de 15%. Descontão de 15% na compra à vista. E não para por aí. Comprando ou pagando, você concorre ao sorteio de 11 vale compras no valor de R$1.000. Um super sorteio de 11 vale compras de R$1.000. E pra festa ficar completa, nos dias 10, 11 e 12, teremos a prévia dos pais com estoura balão, petiscos e cerveja. Corra para Lojas Nordestina e aproveite as vantagens da promoção Meu Pai é Nota 1000 e concorra a 11 vale compras de R$1.000. O sorteio será dia 31 de agosto. Lojas Nordestina, onde o importante é você. Faça como a Raíssa Leal, cuide do seu sorriso na Odonto Company. Aqui você encontra o tipo de aparelho perfeito para o seu tratamento. Tem o metálico, o estético e até o invisível. Tudo para arrumar a sua mordida e, claro, deixar o seu sorriso retinho e lindo para o resto da vida. Vá até a clínica e agende já sua avaliação. Odonto Company, a maior do mundo, é para você também. A oficina Roberval Refrigeração traz para vocês, amigos e clientes de Penalva e região, os serviços de gás, lanternagem e pinturas. Agora também temos motores novos para todos os tamanhos de marcas de geladeiras e freezers. Temos ainda termostatos, relés, válvulas, filtros, ventiladores para freezer, sensores, gás para solda e muito mais. Faça-nos uma visita e comprove os nossos serviços. Aceitamos todos os cartões de débito e crédito. Oficina Roberval Refrigeração. Está localizada na Rua 2 de Novembro, número 549, em frente ao Comercial Nunes. Ligue para o fone 98462-5187. Roberval Refrigeração, para lhe atender bem e garantia de um bom serviço. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila para mais de 23 estados e também Cabo Verde ligados na gente. Participe, não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap qual é, Mr. Abraham? DDD 89 999927022. Exatamente, vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço. Maravilha, vou mandar um abraço aqui a galera que nos acompanha pelo Instagram, arroba Bodega do Maguila. Se você ainda não segue, siga, porque é lá que a gente solta as novidades do pior programa do rádio. E também um abraço às rádios parceiras que transmitem o nosso programa. São mais de 100, não tem como a gente falar de todo mundo, tá? Mas sintam-se abraçados, um tapinha nas costas e aquele abraço. É porque o pessoal tá mandando mensagem aqui e aí não dá tempo de falar de todo mundo, né? Vou mandar um abraço aqui ao meu amigo Cleiton Costa e família lá em Natal, Rio Grande do Norte, pessoal que nos ouve pela WRB, ao grande Luciano Batalha, de São Paulo, que nos acompanha pela TV Aracati. E um abraço também à nossa amiguinha Cícera, lá de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Ela mandou áudios, áudios dois, vamos ouvir aqui? Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero ouvir Amado Batista, Não É Segredo Pra Ela. Maravilha. Ofereço pra todos os ouvintes da 87.9. Grande Camaragibe, Camaragibe FM. Exato. Um novo jeito de se comunicar, Matriz de Camaragibe, Alagoas. Sou eu, a Cícera da Rua Belém, Brasília. Valeu, Cícera. Deus abençoe, Maguila, você e o seu programa. Amém, amém, amém. Eu, Cícera Eudócia, quero dar meus parabéns para essa rádio maravilhosa pelos seus 14 anos de existência. Claro, faço minhas suas palavras. FM 87.9, um novo jeito de se comunicar, trazendo notícia para o Brasil e o mundo. Maravilha, foi uma das primeiras rádios a acreditar, né, no projeto da Bodega do Maguila, e eu faço minhas suas palavras, Cícero. Dou meus parabéns a toda a equipe da Camaragibe FM, né, pelos seus 14 anos, e você pediu e vai ouvir Amado Batista, Não É Segredo Pra Ela, mas não sem antes atender ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Nosso amigo Adilson pediu música e vai ouvir Márcia Ferreira, Agitando, de novo. Ele já pediu essa música, não tem nem 2, 3 programas, mas enfim, vamos tocar de novo, porque Adilson é ouvinte fiel, cadeira cativa, e a gente atende de toda forma, beleza? Então vem essas duas, a duplinha, né, digna dos programas de Adelson Moura, Márcia Ferreira Agitando e Amado Batista Na